Sol Zona 2, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 08, nesta frequência, tá 3201. Alfa, Juliette 08, tá 3201. Diz que Juliette Índia, prossiga. É solicitação aqui de reboque, de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Gente, então, do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Teve início do reboque, chame na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Índia. Afirmativo, chamarei. Pushback acionamento do Abjet 5898. Sure. Whisky Juliette India efetuou pushback somente no pátio 3, aguardará para início do reboque, ok? Afirmativo. Whisky Juliette India, enquadração aqui pessoal, irá passar a retaguarda um Airbus da TAM em direção ao portão 08. Assim que o mesmo ligar a cauda, tem livre o pushback acionamento 5898, chama táxi. Ok, Torre. Tô no visual aqui. Web 5717, chame centro Recife, 1251, alterno 3325, bom dia. 251-3325, obrigado. Solo na escuta de Juliette Índia. Prossiga, Índia. Olha, tem uma aeronave da nossa companheira iniciando ali na posição 5. Eu vou aguardar aqui até a saída dele, ok? É, exatamente, senhor. Foi autorizado somente agora o pushback exatamente por causa disso. Assim que a aeronave da companhia iniciar o táxi, autoriza o seu reboque. Afirmativo, estou no aguardo então. Está autorizado o R5898, senhor? O 5898 tem livre, senhor. Chame táxi. Olha, 5898. torre Salvador, pode ir, 408. Promoção Fox Touch correta, 5808, eu tenho 340, aprovado Goiânia, pronto por cópia. Objeto 5808 autorizado para Serra Bravo, Golfo Oscar, nível de voo 340, via Upper Zulu 17 até Formosa, após Upper Whiskey 10 até Bravo, Sierra Índia, após Upper Mike 668. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida Gole, transição Ufito, controle 119.8, transponder 5015, Objet 5808. Cotejamento correto, objeto 5808, portão 11, chame para fora o posto de estacionamento. Para o táxi, Webjet 5898 com 143 a bordo, 3 horas e 10, até a Galeão. O 5898, táxi aprovado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistola 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, Web 5898. Autorizado Juliette Alfa, chamarás no ponto de espera da 10, ajuste padrão 5898. Whisky Juliette Índia está presente, autorizado início do reboque até o portão 03, mantendo escuta constante, reporte ao término. Afirmativo, reporte ali. Bom dia, 1804, identifique, desça via para 2.000 pés, ajuste 1013. Desce via para 2.000 pés, com 1013, 1804. 5898, decolou os 24, chame agora o controle em 1-9-8, chame, bom voo. 119, obrigado. Boa, web 5898. Bom dia, 5898, contato radar, subo 340, saída da El. 34 El. Salvador, Juliette, Índia, Serrano, reboque. Obrigado, bom dia. Obrigado, Índia, obrigado, bom dia. Oi, web 5808, no 11, para o pushback da Sananá. Livre, senhor, chame táxi 5808. 495, identifique, chegada bom, se deixa para 4 mil pés, zona Broad Pelô. Zero via para Zulu 16. Decola da pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 119.8, transponder 5020-3201. Autorizado com fim 3620 por Zulu 16, saída da El Leda após Bridge 119.8, controle, e o transponder 5020. 5020, protegimento correto, da 3201, portão 8, chame pronto para pushback, acionamento. Eu chamarei. Quatro após desvio, sem condições de voar na proditona, intercepção com seus fatos. Bom dia, Gol no 715, identifique, chegada bom, silêncio 050, ajuste Salvador 2014. 11, 2014. 04, ajuste agora 2014. Gente, é copiado, ajustado 2014, 2204. 995, ajuste agora 2014. Web 5808 com 13342 com fins. O 33 a bordo, 4 e 2 com fins, confirma? Afirmativo. Obrigado, Web 5808, táxi aprovado via parte principal, Juliette Alfa, deu ponto, espera pista no 0, ajuste agora acabou de mudar no 014. Chame pronto para decolagem, posso esperar a pista no 0, Web 5808. Chama agora pronto, 5808, destaque de Juliette Alfa, 1895. O tráfego é o TAN 3201. Prossiga, senhor. Nosso plano de voo foi apresentado via Peruísk 58. Eu gostaria de coordenar, o senhor nos autorizou pela Peruísk 16, a partir de Bridge, daí qual o ponto que nós interceptamos? Muito bem, a partir de Bridge, a Peruísk 16, após qual ponto intercepta, qual aerovia, senhor? Peruísk 58? Não, negativo, só confirmando, é Peruísk 16. após a posição bridge, ok? Porém, nós não estamos localizando a posição aqui de interceptação após bridge. Muito bem, senhor. A saída da Elta é Leda, após Leda direto bridge. Em bridge, intercepta a Presolu no meio. Positivo. Então, tá, vou considerar isso. Obrigado. Ok. Solo Salvador, bom dia. O azul Alfenk Kilo. Alfenk Kilo, bom dia para chegar. O Alfenk Kilo solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. 5973 com a foto. Estamos autorizados até o nível 150. Ok, 5973 está reautorizado ao 060, chegada é a Mari, identifique. Autorizado até 0620 com a Mari, 5973. Controle, bom dia, gol no 607. Gol 607, bom dia, identifique, chegada Bonf, deixa o 070. Aí tem, Bonf 070. Estabilizou no 804. 804, chame Torre no 8195, bom dia. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, estou em Salvador, muito bom dia, gol no 804. Duas milhas para o Índia Sierra, trem baixado travado, visual estabilizado. 04, tráfego avistado, ajuste agora no 0 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 1 no 0 nós. Livre pouso, comunicatório de avistado, no 804. Web 5808 após a passagem do tráfego que pousa Lima Tempo, estou no 05808. Após o mesmo, Lima Tempo. Estou 080, reduza para 259. 080, redução 2509. Estou voltando para 2000 pés, só uma milha de direita. Gente, desça para 2000 pés, T14, livre LSX3, forma estabilizada. Voo no 607, reduz para 229, é o número 4 na aproximação. 220, 607. 5973, reduz para 2209, número 3 na confirmação. Gol 229, Rio 5973. Gol no 715, desça para 2000 pés, ajuste 14. Ciclo 973, desça para 3000 pés, ajuste 14. 3.014, Rio 5973. Gol 607, desça para 4.000 pés, ajuste 14. 4.014, 607. Solo Salvador, Azul Alfa, Yankee Kilo, solicita ingresso, bate principal até o Pingue 1. Livre até o portão 1, no Kilo, mantendo escuta constante, aporte ao termo. Ok. Reportaria ao termo, obrigado. Gol no 804, no solo 40, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso Táxi 6 Juliette nesta frequência, gol 1804. Gente, está livrando o táxi via Alfa, vai chamar para Juliette no 804. Jet 5808, autorizado a decolar pistão 0, vento de 1 no 00 graus com 08 nós. Teve decolagem da 10 5808. OTAN 3201 no portão 08, por IBEC em acionamento. Piloto.